tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, need it on tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, need it on tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, need it on tempo, tempo, tempo, tempo, on top of me, to the beat, I need it on tempo. Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, need it. Tempo, tempo, tempo, tempo, on top of me, to the beat, I need it. Tempo.